segue de mãos dadas, tudo é fácil de realizar. Quem reparte pouco próximo em dobro receberá. Vai ser mais que nos fude pra multiplicar, pra poder prosperar, pra poder conquistar. Nosso lugar está guardado e ninguém pode culpar. Sempre tem vários pra desanimar, mas temos que ter a cabeça no lugar e caminhar. Procurar sempre o passo e deixar o teto desabar, porque depois que passar a tempestade só voltará a reinar. Juntos venceremos e conseguiremos que almejemos essa Babilão. Mas sua mandorinha não faz verão, por isso que eu separo. Que é safado e quer irmão pra correr lado a lado em busca da progressão. Pedra sempre haverá pra nos testar, pode crer. Se o time não for unido em campo não vai vencer. Um por todos escutam dizer. Não adianta falar da boca pra fora se não vai exercer. Eu vejo várias deixando a desejar, pedindo por melhoras. E nada fazem pra mudar, então descruza os braços, levante. Se estiver sentado e fortaleça a aliança para obter bom resultado. Sempre compartilhar.